É pedreiro, é pintor, encanador na casa da madame. A madame paquera o vizinho com medo de dar vexame. E a madame é casada com um cara muito rico, mas ela gosta é da pá do pedreiro e pinta o sete com o pincel do pintor. Pega no cano do encanador e na carteira do marido. É mole, meu irmão. Tá todo mundo aqui só pensando. Tá todo mundo aqui colando o subaco do milho. Eu falei, tá todo mundo aqui só pensando naquilo. Tá todo mundo aqui colando o subaco do milho. Eu falei pra você, tá todo mundo aqui só pensando naquilo. Tá todo mundo aqui colando o subaco do milho. Com a empregada tem romance, eu não acredito. Tá todo mundo aqui só pensando naquilo. Tá todo mundo aqui bolando o subaco do milho. Eu falei, tá todo mundo aqui só pensando naquilo. Tá todo mundo aqui bolando o subaco do milho. Eu falei, tá todo mundo aqui só pensando. Todo mundo aqui colando o seu bagulho do umbigo. Cola!